de esa maraventa. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, Terra de Chaka Zulu, Dongonhana, Samora, Nelson Mandela. Do ouro, do petróleo e das pedras amarelas, onde a febre se cura com comida na panela. E a alegria é a tristeza que herdou guetos e favelas. O tempo passa, memórias deixam sequelas. 500 anos que nunca apagaram velas. Já dei a volta ao mundo, mas não tem lugar com ela. São lágrimas de sangue que tu não vês na novela. Filhos do afrobeat e do samba que vem do semba, da kizomba, funaná, da morna e da marrabenta. Na Europa ou na América, não importa, a gente inventa. Porque o negro, sem euro ou sem dólares se sustenta, sou dos anos 80, minha mãe dos 60 independentes, antes da guerra dos anos 70, e antes do whisky cola eu mamei da água benta, já tem chinês mulato, nem o Buda nos aguenta. África, minha terra mãe, que os santos protejam esse lugar, terra da palanca em Congonha. E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar. Vem provar dessa maraventa. Terra do verde, azul, amarelo, preto e vermelho. Eu aprendi a honrar a história em nome dos companheiros, onde pouco se partilha porque o povo é hospedeiro. E a música é alegria mesmo com pouco dinheiro. Criado com farinha amarela e água de coco, leão fora da selva, herdeiro de minha coto. Respeito ao coco, Ana, se não vais levar xamboco. Em terra de machamba, mozungo, vira chipoco. Tenho fé que haja mudança, num futuro uma esperança. Tens o valor da riqueza, num sorriso de criança. Alegria e natureza, princesa de Capulana. Acredita na mudança, nossa alma é africana. África, minha terra mãe, os santos protejam esse lugar. Terra da palanca em Congonha. De longe, deixa a nossa estrela te guiar. Vem provar dessa maraventa. África minha, África minha, África minha. Família africana é isso, seja qual for a distância. Mesma cultura, usos e costumes, sofridos na estrada, mas encontrados aqui neste som dos candengues. Nos conta, ah, África. Yeah.